hoje, dia 12 de dezembro, é uma iniciativa que está a ser levada a cabo com as escolas do nosso concelho, em particular com as escolas, com os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do primeiro ciclo. Ou seja, hoje digamos que é uma edição especial natalícia, uma vez que estão a terminar as aulas, que finaliza o primeiro período escolar, e programamos, em parceria com o agrupamento de escolas, um dia especial para todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. E o programa é complementado entre as propostas de atividades do agrupamento de escolas e a Câmara Municipal. Portanto, hoje já circulou comboio, hoje já temos aqui uma pista de patinagem para as crianças poderem... E ali à frente estão uma espécie de mercadinho de Natal, é isso? Sim, é esse o trabalho do agrupamento, essa é uma parte que o agrupamento preparou, que foi trazer o mercadinho de Natal, e com o propósito de trazer esse mercadinho de Natal, a Câmara complementou com outras atividades que quis oferecer às crianças e que ao longo do dia vamos estar aqui em grande divertimento com mais de 1000 crianças envolvidas nesta atividade. A partir das 14 horas também brindamos e oferecemos como prenda de Natal a todas estas crianças um espetáculo especial que vão ter a oportunidade todos eles assistir, portanto é uma prenda do município para todas estas crianças, com um espetáculo especial que também é a primeira vez que a Câmara Municipal prepara, que é o Aladino da Lâmpada Mágica, e que vamos ter a oportunidade de ter todas as crianças a assistir. Vai ser certamente um dia muito divertido em que o espírito de Natal vai estar a prevalecer não só nas crianças, mas também todos os familiares que vão estando a assistir e vão acompanhando, e todos os professores e auxiliares que se estão a associar.